Plano 3601, chame Recife, 125 ano. 25 ano, grato. respondido. Xané 6251, bom dia, eu tenho aqui aprovado 360 para o Galeão, aceita? Confirmando, 6251, descendo Guarulhos. É, confirmando, perdão, Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, copia? Copia. Ok, o Oxa 6251 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aperzulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5053 e o controle opera em 120, décima 8, Coteja. Autorizado 360, Guarulhos. Decola 10, curva à direita, Dael, Leda, Bride. Bride para o Zulu 26, Bravo até o Zulu. Trive, Porto Cauro. 1208-5053. Só confirmando, depois de Bride, a aerovia é Upper Zulu 16, ok? Isso, Upper Zulu 67, Bravo Hotel Zulu, Trive e Porto de Cauro. Correto, cotejamento, chame para o acionamento Ocean 6251. Oceania 6251, não puxa pega acionamento. Oxa 6251, está autorizado o posicionamento, chama para o táxi no 11, o altímetro no 0 no 6. Chamando para o táxi. Oi, Oceaner 6251, acionou, estamos com 94 a bordo, com 3 horas e 40, alternando o Galeão para o táxi. Está livre o táxi, via pátio 1, Índia e Alfa, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem, hoje é 6251. Chamará no ponto de espera, 6251. Informante, espera a próxima, 6251. Oxa 6251, está autorizado a linha área decolada 10, vento de 130 graus com 8 nós. A linha decola da 10, 62, coronavírus.